seu jeito, bebê. Eu pego seu amor. Um rosto tão lindo assim. Mais uma produção com o Mega Desguiado. Presta atenção, rapaziada. Nunca pensei me apaixonar assim. Você fugiu, me deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. Mãe, olha pra mim. Estou precisando de falar que outra pessoa não há. Ô, menino, para que eu tenho gosto de tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse, meu filho? DJ Nelton, o Mega Desguiado. Você que é o rei dos periquitinhos. Foi bom te amar. Todo aquele